Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 88º episódio. Invasões aos sabores do Zezer. Outro dos grandes filões, tu tens vários filões, não é? Esse é, parece uma mina. Tens o filão da fotografia, o filão da natureza, o filão das pessoas e da história local. Mas tens um filão que nasceu não sei quando, mas que é um grande filão da tua vida de investigador, que é as invasões francesas. Isso, como é que nasceu também esse... Foi mais uma vez, outra vez, indo aos lugares e... As rotas. Temos aqui mais o Alexandre Herculano. As rotas. Andar pelo sítio. Sim, mas isso começa por uma curiosidade e depois transforma-se, vou usar a palavra que eu acho que é certa, quase numa obsessão. Não é? Eu acho que foi um novo saco. Não foi, agora estava aqui a pensar em Almeida. Não, Almeida, eu para mim conheci o saco. Ele vai ao saco e vai à Cruzalda e não sei. Está lá o monumento. Eu, a pensar que os monumentos fazem muita falta. Os monumentos, acho que havia até de esforçar. Em alguns sítios até estão a tirar os monumentos, porque não concordam, agora já não estão atualizados. Os monumentos estão sempre atualizados, correspondem àquela época, naquele dia, né? Para bem e para mal. Já não digas a estátua de Salazar, lá de Santa Combadão, ou o nome dele na ponte, porque ele não queria que construísse a ponte. Ele nunca merecia lá ter estado, mas certo está. Mas também é uma figura da nossa história. Não é? Ainda ontem tive a ver uma ficha, ele era colega do Sarajeira, tiveram 19, o Sarajeira teve 20 valores e ele teve 19. Eram bons alunos, não é? É por isso que eu desconfio sempre dos bons alunos. São muito aplicados, não é? Exato. Os cábulas de 12. O Saladar só faz um ano em Coimbra e tinha feito 8 ou 9 no seminário. Já veio com a tenda toda armada. Mas é um bocado. Eu acho que foi no saco. Porque a gente chega ali e tem aquele pé da batalha do saco. E é também não haver muito. O que é que eu ainda aprendi na escola, que eu fiz pouca escola. Houve três invasões em Portugal. Uma que mandava para uma cena, assinou uma cena, solto. E mais nada. Até houve quatro. Houve quatro invasões, embora a última só tenha durado 20 dias, e curiosamente foi só aqui na nossa região, em Castelo Branco, mas não foi por causa disto, não deixou de ser terrível, porque uma cena, quando chega a Salamanca, já lá tinha a ordem do imperador, está destituído, não é? Então entrou pouco tempo, morreu. Passado 4 anos. Então, pois é, esse teu interesse vai. Depois tens duas vias, não é? Vais à procura dos lugares e das rotas, não é? Das rotas, das manobras militares, no fundo, não é? É um tema que te interessa. E depois, o que é que aconteceu em cada lugar? E tornou também quase uma autoridade em estratégia militar francesa, não é? Tu não gostas nem de militares nem de padres, mas é das pessoas que eu conheço que mais sabe de igrejas e de. É quase um exercício. A ponte do Coa, onde se deu a batalha mais estúpida, duas pontes, é na ponte do Coa e na ponte da Foz do Roço. Na Foz do Roço aquilo foi um combate de tal maneira, uma ponte tão pequenina, a ponte acabou por cair, acho que caiu uma estrela. Um dos batalhões, o 97, perdeu uma águia. A águia caiu ao rio, em março, 14 de março, aquilo não havia condições. Andaram ali os desgraçados para encontrar a águia, e depois quando eles foram embora, o povo da Foz do Roço também lá andou a barulhar, e no verão encontram a águia e está na Inglaterra. Os ingleses souberam que caçaram a águia e está na Inglaterra, que é onde disse ao presidente da Câmara de Lausanne. Eu no mínimo a réplica. Sim. No mínimo a réplica. Mas quando ele vejo, por exemplo, ali na Ponte do Coa, houve uma batalha tão terrível, comandada por Neyam, o bravo dos bravos, Marshal Ney, que é uma figura maçom, amado por Napoleão, e no outro lado era o Cabeça Negro. A ponte também é pequena, estava pejada de cadáveres, e às tantas limparam a ponte e começaram outra vez a porrada. Eles interromperam para limpar a ponte. Agora vamos aqui deitar o morto ao rio e já tiro espaço. Eu estou nessa ponte aqui há uns anos. Agora construíram uma estrada quase por cima da ponte. Como é que foi possível? Quem não, Quem não conhece não vê a ponte. Está debaixo de uma estrada, uma ponte lindíssima, antiga, que já foi destruída duas vezes, uma com os franceses, com os espanhóis e outra com... E eu estou lá, tem lá a minha fotografia. Depois desci para a Rica, que era um sítio espantoso. Estava lá nos pedregulhos e estavam em cima da ponte um senhor e uma senhora, e de vez em quando iam lá olhar para lá. Eu estava ali à espera do sol, tipo, lá, mais uma hora. Ele vinha e eu disse, foram embora. Não, em um quarto de hora estavam lá outra vez. Até acelerei, eu já tinha feito, veio mais ou menos a luz que eu queria, eu subi para a ponte, eram espanhóis, um casal de espanhol. Ele depois até trocou um cartão comigo, que era professor. E aí ele estava à minha espera para eu ir. Este gajo deve saber lá uma história da ponte. Claro. Assim, e foi uma conversa muito engraçada. Ele está lá uma legenda, as legendas também são interessantes. Aqui é uma batalha. Não, mas e com a Espanha? Eu fiquei a saber também a mulher ali. Tem uma batalha com a Espanha. depois temos figuras aqui da região que foram muito importantes. O Conde do Sabugal, o Mil Diabos da Capinha, um indivíduo ali de Gouveia. Quando se dá a explosão do paiol de Almeida, foi um acidente. Quem era o governador da Praça de Almeida era o Bernardes da Costa, portanto, que era da família do que foi primeiro-ministro do Afonso Costa. Os ingleses naquela altura, bom, para a gente ter uma ideia, a tropa era mista. Quando a comida era pouca, primeiro comiam os ingleses, depois já comiam os portugueses. Isso feito no nosso país, não é? Só há um momento em que o Wellington faz as honras de... É na Batalha do Saco, aos portugueses, aos caçadores de... Principalmente no Castelo Branco, os caçadores de Santo Miguel, que nunca vi ninguém combater assim à baioneta, na Batalha do Saco. É a única vez que ele faz um elogio à tropa portuguesa, nestes anos todos que aqui andaram. Portanto, sempre foi tropa, carne para canhão, não é? Carne para canhão. E quando há explosão... Se calhar daí é que veio o bife ao Wellington, não é? O Wellington comia o bife e os portugueses comiam a batata. Quando há a explosão da Forte Almeida, quem foi o culpado? O Bernardo da Costa. Ou o Guilherme Costa, que era o governador de inglês, foi este gajo. Foi julgado e condenado à morte e fuzilado, passado. E quem é a prova? Mas forçado foi o Conde do Sabugal. Havia um alferes, que era filho dele, que ela andava com ele, um puto com 16 ou 17 anos, vem a ser o Conde de Tavira. E um dia tinha ido aquelas recriações que fazem em Almeida, depois escrevi lá, não sei se já foi no Facebook, se ainda foi antes, agora que a gente se calhar vai parar de todo lado. E então, aquela parte do Bernardo da Costa, eu tirei de um documento que trouxe lá. Sim. Bernardo da Costa, não esclareci nada. Recebi um e-mail do indivíduo, descendente dele, do Algarve, dizia assim, o senhor vai, eu gostei muito de ler o coisa, mas há aqui um problema aqui. O senhor vai no seguimento daqueles indivíduos, estão sempre a investigar e a condenar uma pessoa. Isto já está aprovado, historicamente não é assim. Não é? Peço desculpa. E eu digo, desculpa. Eu até realmente concordo consigo. Então, quem era ele? Era descendente dele, do Conde Tavira, e depois assim, eu ainda vou muita vez a Gouveia, e temos lá uma casa, que tem é a única casa do país, tem um brasão de madeira, onde o meu parente, o Afonso Costa, fez, ele e o irmão fizeram o tratado da separação da igreja, foi feito nessa casa. E dá custa de raro. As ligações todas, que existe, ele já faleceu, o homem, já tinha vida a zito. Mas isto é engraçado, todos dizem assim, isto... Melhor que isto, realmente, para quem gosta de andar por aí, coisas destas estão uma maravilha. A história do José Pereira Pinto, ali da Capinha, de Mil Diabos, que é Castelo Branco, é uma das famílias mais ricas da Beira Baixa. Ele mora como marechal, a rainha dona graduou em marechal, mas se calhar para lhe dar uma reforma melhor. Ele também é condenado à morte, quando vem. Há bocado que eu disse, dos 10 mil indivíduos que foram para a França, só regressaram 400, incluindo ele. Depois está preso e depois a rainha. Porque ele era acusado de ser ajudante, de ter feito a campanha em Portugal com uma cena, que era o Pereirinho, havia testemunhas e tudo. Eu vi, eu li a testemunha, e ele foi condenado a morte por causa dele. Quando ele vem, não se esquece, como ele ainda teve tempo, e teve notícias que a malta que vinha, que era muito maltratada, como traidores, ele tinha sido prisioneiro na Alemanha, feito prisioneiro na Alemanha, e tinha lá essa prova, e trouxe, e com isso se afuso. Sim. E depois vem a figura que vem a ser, o Mil Diabos da Capinha. Esse indivíduo também dava... Há um livro que o indivíduo da Capinha escreve, que já faleceu, que eu tenho uma cópia, que é o General da Espada de Ouro, que retrata muito bem quem é essa figura. E nós, com este imanencial todo de figuras que temos aqui... E só tu e mais 200 pessoas é que sabem contar essa história. Não fazemos valer isto. Claro. Não fazemos valer isso. Roi vivre, que sort est en guerre. Para quem nos está a ouvir, dois ou três momentos importantes aqui das várias invasões francesas, com as consequências que tiveram para a região, mas há aqui sempre duas histórias, que é em Alpedrinha, não é? E na Enxabarda. São dois episódios. Conta lá sim, o quê? Sim, mais de sangue. Em Alpedrinha foi três vezes, não é? O Alcaide também teve algumas mortes e o Fundão. Eram, o que é que eram? Os escaramuças com a população local? Não, era mas tem que escrever que há um morto de Valverde, que foi apanhado no caminho. Ah, e em Alcaide mataram uma cachopa que era pena uma cor, fugir pena uma cor. Porque aqui na Beira Baixa, além da primeira invasão que passou, a do Genoa, que não teve sem assim, grande problema, as invasões duraram muito tempo, foi 2007, foi 807 até 12. Aqui extremamente, 5 ou 6 anos. Umas paragens pelo meio, foi muito tempo. Tirando esse episódio que eles passaram, praticamente não houve nada. Depois foi a passagem do Gardana, né, na Enxabarda, passa em 20 de novembro de 10, e depois é o Foá, em 11, esse é que leva mais porrada. Ali são 207 mortos, né, na Enxabarda, por um grupo de milícias de Alpedrinha que lhes montou uma emboscada. Eles moram, dormem em Alcaria, ele sabia, propôs-lhe uma emboscada. A gente pode imaginar uma breda, não é? 4 mil gajos numa breda, com cavalos e com mulas, porque eles jogam. Aquilo é que começam a disparar. Os que vão à frente nem sabem, nem notam. Foi uma coisa terrível. E depois aqui estas pequenas coisas, era sempre os correios. Era. O Oazon, quando sai da Almeida, porque havia muitos levantamentos. Foi quando passaram. Ou seja, o Genoa, quando esteve em Lisboa, aqueles 8 meses, governou a cidade maravilha. E as pessoas até estavam satisfeitas com o problema. A igreja começa a se revoltar. Há vezes caramuzas em todo lado, incluindo aqui a Alpedrinha. E então, há muitos levantamentos no Alentejo e o Genoa manda chamar o Oazon, que era o gajo mais especializado, era Maneta, que tinha perdido um braço no acidente. Daí a expressão, ir para o Maneta. E é ele que faz. O primeiro problema que tem é na guarda. Há problemas na guarda, porque era dia de feira. E depois ele passa para a Capinha, lá com o padre Rifano, que era um padre que lá havia, que era muito conservador, muito terrível, e conta algumas histórias disso. E tinha feito, em Alpedrinha, tinha feito a aclamação do rei. E então, eles funcionavam assim. Quando iam passar no sítio, mandavam os emissários, aos juízes de fora, não sei o quê, precisavam de mantimentos. Precisavam de mantimentos para vir, e os de Alpedrinha, eles não levam a nada. E quando lá chegou o Oazon à Atalaia, então não quer saber. E por cima começaram a hostir. Ele manda formar mil gajos com um indivíduo que ele. Tem um nome complicado. Esse gajo é que governou Lisboa enquanto lá esteve. Tinha uma fama bom. Ele é que é o comandante. E aquilo foi uma feira. Mas assim. Em Alperinha. Depois vão a campo no Xandavan. Porquê é que eles vão por esse? Que é a Estrada Real. Isto também é uma coisa interessante. Ele seguiu a Estrada Real da Guarda, Capinha, Toca, Soalheira, depois era por Sarzedas. Estrada Real, que não corresponde à Estrada Nacional. Nada. Era a estrada principal que havia da Beira para Lisboa. Curiosamente, não passava em Castelo Branco. E então ali era Sarzedas, Cardigos, Ribeira de Cotes, Tomara. Era a estrada principal. Mesmo o Correio. Por exemplo, o Correio não passava no Fundão. O Correio do Fundão era levado daqui, ali aos Enxames. E de Castelo Branco ia a Sarzedas, era assim que funcionava. Porque ele ia sempre na mesma rota. Então, o Oazão segue essa rota até Lisboa. Por exemplo, na Xandaban, o Bispo, mandava os Castelo Branco, levaram lá os matamentos, as suas excelências, o Bispo me levou um criado com um grande banquete e o Oazão agradece ao Bispo e tal. Havia assim estas histórias engraçadas, porque não havia outra maneira como fugir disto. O que é engraçado é que tu tens um certo fascínio pelas invasões francesas, mas também pela... Não quer dizer que como investigador não tomas partido, mas tens alguma simpatia pelo que representava o ideário da francês na altura, não é? Claro. Eu mais o Avelino Gomes quando foi da... Ou seja, se tu vivesses naquela altura, provavelmente... Se fosse a ler o Público, aqui já temos o Avelino Gomes. Provavelmente era. O Avelino Gomes veio a fazer quando foi do aniversário, do dia 8 de... Eras marechal de campo junho, de uma saca de Alperinha, veio fazer cá um trabalho ao fundo quando foi os 200 anos das invasões. Sim. E ele teve uma conversa comigo, ali depois escrevi no Público, e eu disse isso. Eu, naquela altura, também era francesado, certeza. Até um determinado período... Aliás, afrancesados, porque havia uma luta também aqui interna. Porque, na verdade, eles vêm a corresponder a uma luta interna entre os absolutistas e os liberais, não é? Exatamente, isto misturou-se tudo. Os generais todos franceses eram quase todos maçons. Houve muitos portugueses que viram com bons olhos a chegada da... está a libertar da tirania de uma monarquia decadente. O próprio rei diz que eles se verem bem. E aquilo, se não tem sido a igreja que começa a movimentar. É bem em teoria, pronto. Aquilo tinha-se pacífico. O Napoleão invade Portugal, a ver se conseguia cortar a linha de abastecimento à Inglaterra. Por mar. Não era nada conosco. Invadir um país é sempre complicado, mas a gente cria sempre grandes problemas. E caiu. Os ingleses fizeram disto um campo de batalha, à nossa custa. From history has been kept, and time won't erase traces of you. Your glory was all you had, but history is still alive, and time won't erase traces of you. Mas há outra coisa que a gente também tem que ter. Realmente, o Wellington desembarca em Portugal e depois com o resto da nossa tropa, que ficou, derrotaram... Nós também temos do Guilherme, tem que ser São Facto Histórico. Ele desembarca em Portugal e parte daqui para derrotar o Napoleão. Sim. Curiosamente eram da mesma idade, acho eu. Tinha uma série... Nunca se viram. Não. Nunca se vê. É sempre assim. Napoleão também nunca teve em Portugal. O Wellington é um dos generais do Waterloo, não é? É, na verdade também é que é o final. O final, digamos não, assim. Não, pronto, é um ponto de viragem. E para nós vermos como é que as coisas são, o general Nen, depois da queda do Napoleão, já o Napoleão não estava em França, eles continuam uma luta interna dentro de França. Ao ponto de ele ser fuzilado. Então, o Leão foi fuzilado e exigiu uma coisa no... Eu é que dou a ordem de fogo. Sim. Coisa que o Gomes Ferreira de Andrade, não é? Depois acontece essa coisa terrível. Ele também queria seguir a mesma... os ingleses não o deixaram. Tanto é que não tínhamos um país pacificado, que depois dos franceses irem embora, isto ficou o caos. O caos. Ou seja, todas as tensões anteriores às invenções francesas ficaram e acentuaram-se. Porque o facto das guerras liberais serem tão, tão violentas, não é? Tem muito a ver também com a experiência das invasões francesas que se instituiu aqui. E ainda cá estavam os ingleses, não é? Uhum. Ainda cá estavam os ingleses e a disciplina militar dos ingleses, e os problemas, os ódios que ficaram, toda essa tragédia. E durou até a República, quase, não é? Dona Maria II, que teve ali um período em que era ela mais humanizada, mas isto... Podíamos ficar aqui a falar de invasões francesas a tarde toda, mas é que há outros temas de interesse da vida do Diamantino e dos seus interesses, e há um que eu acho sempre particular piada, que é o teu genuíno interesse gastronómico pela gastronomia da nossa região. Tu estás sempre a defender, e eu acho com razão, que nós que temos uma gastronomia variada, original, que não sabemos defendê-la, não é? É raro um gajo aqui conseguir comer. O que é os grandes pratos regionais, os pratos regionais da nossa região? Na verdade, tu vais a um restaurante e comes o que comes em Lisboa, em Moscavide ou no Porto. São raros, não é? Só na casa das pessoas é que se pode comer uma boa chanfana, uma sopa. Nós temos sopa espetacular. A sopa sim. E hoje nos restaurantes praticamente não fazem sopa. Por acaso é uma decepção que eu tive aqui, para a beira, é que ir a um restaurante e comer comida. Não há. Tu é o mesmo que estás lá em Moscavide e comes mais a pá. Podes haver aqui um prato ou outro que... Pronto, não, mas há sítios que não. Salvas honrosas exceções. E mesmo quando fazem os pratos da nossa comida, tentam sempre aproximá-los. Do gosto atual. Não defendem a generalidade. Ainda há pouco estive ali com o senhor, e agora estou-me a lembrar, porque o senhor era de lá, aquele restaurante que havia, o Unhais o Velho. As Aradas. Ah, isso era uma coisa do outro. Pois é, uma coisa do outro. Mas tinha que ser encomendado também. Mas era bacalhau e. Não, cabrito. Não. Bacalhau era bacalhau, cabrito. Cabrito era o cabrito. Cabrito era lá para o cabrito, porque o bacalhau é em todo o lado. Assim, uma coisa do. É do outro mundo, era assim, senhor. Então, mas olha, vamos lá aqui fazer um desafio. Se agora tivéssemos que abrir, se quiséssemos abrir um tacho como deve ser, chamado Jerónimo Diamantino, e eu e o Miguel Newton servíamos às mesas, o que é que era uma ementa de que as pessoas viessem aqui ao Fundão e comessem coisas que normalmente não estão nos restaurantes e que traduzissem um bocado o que é a nossa gastronomia? Escolhe aí três pratos e duas sobremesas. O que é que tínhamos que ter? Isto é sempre terrível, porque se nós formos a ver o livro dos tesouros da Maria de Lourdes Modesto, ela está lá, uma receita de lampreia. De onde é? Do Fundão. Então, se nós agora dissemos, ah, no final comia-se muito boa lâmpada, eu disse, este deve ser maluco. Exatamente, é aquilo que eu estou a pensar. Não, esquece-se uma coisa, antes de haver as barragens no rio, havia era exatamente um peso, era para aqui que elas vinham. Nós temos ali o ar do Eiro no fundão. E exatamente. Vem, e ela vem colher uma receita de lâmpada do fundão. Está lá, é nós temos o João Franco, tem um molho, está atribuído à Extremadura, é o chamado, aquilo é muito parecido com aquele bife à marrara. Era uma receita espetacular, com o restaurante do Al-Qaeda, que se deve orgulhar ter um molho de João Franco, embora esteja na casa do Cunha Leal. Se calhar é um conflito quase... Opa, pôs mais pimenta, não? Ficam dois a dar tumba, voltas na tumba. O João Franco ter o seu molho numa casa do republicano. Agora, aqui no fundão... Falta temos outro prato. Temos um lampreia à fundão. Dos pratos que eu me lembro que comi em casa da minha mãe, dos meus avós... Alguns nos restaurantes não funcionam, porque era muito à base de coisas de salgados, do porco, dos legumes, da sopa. Na sopa de feijão. Ainda por cima temos uma coisa: o feijão serrabulhento, já do cenário, é aquele feijão que ainda está meio verde. Ter meio adjetivo do fundão. É uma coisa, ainda por cima tem. E essa sopa, para mim, é a melhor sopa que há, que é aquela sopa que se faz com o feijão ainda à faca e outro com abóbora, com cebola, com tomate. Isso sem conta em restaurante nenhum. Mas eu, se calhar, ainda ia por outro lado. É que se nós tivéssemos uma gastronomia do Val do Zezo, eu estou convencido que é o melhor, é de longe melhor que é. Nós podemos começar pelas feijocas, pelas trutas de Belo Monte. Para feijocas, para a truta de manteigas, para o gosto de Belmonte, para a panela do forno da colher. Mas você falou aí do feijão. O cabrito recheado da Eirada. Exatamente. Com os doces do fundão e a sopa e tal. E já temos um restaurante de 5 estrelas. Não, mas, e depois, temos mais um bocadinho, temos os maranhos. Temos o Val do Zezo. Depois temos o cabrito estomado. Então é isso, vamos chamar os. Os sabores do Zezer. E corremos e fazemos uma recolha ao longo do Zezer. Eu até pensei que fiquei a falar com uma senhora, é que ela olha para mim e estava feito para. Esse é o. Não, esta. E depois fala-se sobre. Nós ainda vamos apanhar a tesouraria com o Ventual e do Nabão. E depois entramos nas zonas das lampreias, dos indígenas, dos peixes. As sopas de peixe da Vila do Serrabulho. Lá da sua povoação era o maior que Milão, pior que Sebastião. Lá da sua povoação era o maior que Milão, pior que Sebastião. Há dias todo pimpão disse adeus a Portimão e veio com satisfação ao casamento do irmão, ao bairro da Encarnação. E veio com satisfação ao casamento do irmão, ao bairro da Encarnação. Chegou na ocasião da rica boda o Jordão, até fazia impressão, esganado que nem um cão, comia o que vinha à mão. Até fazia impressão, esganado que nem um cão, comia o que vinha à mão. Mais tarde, ó que aflição para todos os que estão, sentiu má disposição e arrebola-se no chão com princípio de congestão. Sentiu má disposição e arrebola-se no chão com princípio de congestão. À pressa com ele vão ao hospital e então os médicos em reunião, após uma injeção, viram não ter salvação. Os médicos em reunião, após uma injeção, viram não ter salvação. Veio a família em pontão e amigos do fundão, com a dor no coração, ao funeral do Jordão, para o alto São João. de São João. Na sua campa a carvão, alguém escreveu com razão: aqui jaz um comilão que morreu de congestão na sexta-feira paixão. Aqui jaz um comilão que morreu de congestão na sexta-feira paixão. Tu não sabes o que são favas de São João? Está o conceito, está comprado. Senhores empresários, investidores em restauração e hotelaria, ouçam isto. O Diamantino fornece-vos graciosamente, à troca de algumas refeições, toda uma ementa chamada O Sabor do Zezer, da Nascente à Foz. Fazemos um percurso gastronómico, uma carta de 5, 6 pratos entre carne e peixe, e sopas e sobremesas. É só contactarem as conversas da Baladiça que nós fazemos o contato. Também cobramos as refeições. As favas de sorrugulho. O meu avô, eu nasci à beira do rio, da minha casa para o rio são 50 metros. Aqui, é onde o meu avô secava os peixes do rio, como se faz ao bacalhau. Ah, bem, depois punha aquilo num junco e ficava à lareira. Sim. Eu aprendi, eu andou na Primeira Guerra Mundial, e assim, nós, uma coisa que aprendemos em França foi a fritar batatas. Portanto, os portugueses, quando foram para a Guerra Mundial, não conheciam as batatas fritas. Eu pensava que era a história dele, e não é verdade, já investiguei. Uma coisa que ainda hoje faço assar bacalhau, e eu fazia isso assar os peixes. Os peixes maiores cortados à posta, feitos com arroz, peixe seco, como se faz o... Mas os mais pequenos, aqueles médios, eu punha-os na brasa, e quando estavam assim já meios assados, mergulhava-os em água, e depois voltavam para a brasa outra vez. Depois ficava ali com aquele aroma de água. Experimentem fazer isso com a posta de bacalhau. Uma grelha na brasa. É uma coisa... Esse saber, com azeitinho por cima, aquela história. Eles faziam. Não, porque há uma coisa aqui na beira que é engraçado. As pessoas que viviam aqui nesta zona, na zona do latifúndio, eram escravos. Aqui há 100, 200. Isso? Menos? Nem tão. Nem é preciso ir tão longe. Claro. Eram praticamente escravos. Sim. As pessoas que viviam na minha zona não eram. Não havia grande propriedade. Também não tinham grandes coisas, mas tinham uma cabrinha, tinha um linho, tinha um milho e tinha um rio, tinha um peixe, e tinha ovelhas. É, praticamente vivendo aqui, mas não eram escravos, ninguém. Viviam mal, é evidente, estão mal, mais ou menos, estão mal comer-se aqui, mas não tinham direito para nada, não tinham lá essas histórias todas que a gente ouve contar aqui das idanhas e aqui das capinhas, não é? Sabes o que é o direito para nada? Não. Expliquei lá o que é o direito para nada. O direito para nada é eu, quando havia casamentos, o patrão tinha, se quisesse, podia dormir com a mulher, com a noiva. Era o padrinho, né? Em Espanha isso também é um direito... E eu ouvi, já ouvi isto na Idanha, um amigo, que é assim, na zona de Idanha, isso acabou há pouco tempo. Então, quando se queria ofender uma mulher, dizia assim, a ti nem o Manzarra te quis. Ou o Morocco, não é? Que era o maior... Pode que isso chegue. E ali na colher também um bocadinho disso. Nesta aldeia sem pretensão eu tenho uma reputação. Maltrapilho ou engravatado, acham que sou mal comportado. Porém eu não faço nem mal nem bem, nesta minha vida de zé ninguém. Mas que vida mais triste tenho, querendo viver fora do rebanho. Mas que vida mais triste tenho, só por viver fora do rebanho. Sou insultado por toda a gente, menos pelos mudos, é evidente. Quando há festa nacional, fico na cama, isso é fatal, porque a música militar nunca me fará levantar. Porém não me sinto nada culpado por não gostar de me ver fardado. Mas os outros não gostam que eu siga um caminho sem ser o seu. Mas os outros não gostam que eu siga um caminho sem ser o seu. De dedo em riste todos me acusam, salvo os manetas, porque o não usam. Quando vejo um ladrão sem sorte fugir de um chui que é bem mais forte, meto o pé com uma rasteira, lá vai o chui pela ribanceira. Nenhum mal eu faço a quem bem come, deixando escapar um ladrão com fome. Mas mas na Guarda Nacional não acham isto natural. Mas na Guarda Nacional não acham isto natural. Todos correm atrás de mim, menos os coxos, seria o fim. Nunca na vida fui profeta, mas sei o fim que se projeta. Vão-me atar a corda ao pescoço para me lançarem a um poço. Porque me fecham nesta redoma, por o meu caminho não ir dar a Roma. Mas que vida mais triste tenho, querendo viver fora do rebanho. Mas que vida mais triste tenho, só por viver fora do rebanho. Todos verão meu funeral, menos os cegos, é natural. Mas aí que há tempos de falar com uma senhora ali em Coimbra sobre isso, e ela diz, isso é verdade, historicamente a gente pode provar isto que está a dizer. E então ali nós tínhamos ali outro modo de vida, não é? O rio conduz ao rio, há um rio da tua vida, que é o rio que é mais importante, de fim, deve ser das pessoas que conhece, melhor conhece os meandros e as margens do Zeze. O rio do Zeze sempre foi também um percurso de paz, que é de memória, não é? Porque as tuas memórias de infância estão muito ligadas a essa experiência. Mas para ti, eu fico sempre fascinado com... Tu voltas aos mesmos lugares e bates o Zeze como se fosse a tua casa, não é? É. Vais lá sempre. É, não se pode fugir. Ainda tem a minha mãe, não é? Tem a minha mãe. Tem lá assim uns bocaditos. E tem lá as minhas memórias, não é? Eu não me lembro de aprender a nadar. Era tão perto do rio, a nossa casa, se calhar. Caíste para lá e tiveste. E da casa onde eu vi, que ainda lá estão lá as paredes, há ali uma coisa que agora naquele projeto do rio, em Janecima, do Arqueiro, tínhamos pensado a pôr aquilo a princípio. É como se, ou seja, há 200 anos ali não havia. As terras que havia eram, além da exploração mineira dos romanos, ficaram ali as cunheiras. Só aí há 200 anos, a pílula que eu sei, é que começaram a fazer os fortes, não é? Os fortes, para fazer os lodeiros. Fazer um lodeiro era uma coisa mágica. Por exemplo, ali no, exatamente na vertical da minha casa, há um açude grande, metade já foi à vida. Tem escada de peixe, não é? Aquilo, o açude, por isso que o meu avô dizia, deve ter uns 200 anos, 200 anos. Tem escada de peixe, tem uma garganta de limpeza. E aquele açude era para fazer subir o volume da água. E mais acima fez-se meia dúzia de lodeiros. Primeiro fazia um forte grande, que era o primeiro do embate do rio. Amortecia a água. E depois faziam asnas e cordões, feitos com as próprias salgueiras. E depois uns fortezinhos mais pequeninos. E não havia lá terra nenhuma. Mas o rio, estava ali, fazia remansa e começava a depositar areia, terra e terra. Até desde há 3 anos estava lá uma propriedade feita. Aqui está cheio de mato, mas eu diria, vamos desenhar isto. Está ali, é deve ser um exemplo único, existe ali, perfeito. Porque uma vez lá na Freguesia de Janeiro andei a medir os fortes, para dizer assim, os fortes que aqui há, dá um muro com 20, com 200 km de comprimento e não sei o quê. E ainda não acabei esse trabalho. Agora no mapa, no Google, até é fácil de fazer. Para a gente ter uma ideia do que é aquele trabalho de heróis que ali está. Um forte é feito com pedras, tipo espinha de peixe. O rio não leva aquilo, porque ele não oferece resistência ao rio, a água chega ali. Basicamente, se fizer a mesma estrutura em cimento, o rio leva aquilo. É curioso. Aquilo, o rio entra por ali, está ali, amortece a água. É fantástico. Depois as construções das azenhas e daquela... Normalmente estes fortes, às vezes tinham, os açudes tinham as duas missões. Era fazer a represa para a água não correr tanto. As asnas, para quem não sabe o que é. Os cordões era uma coisa fantástica. Os cordões eram, né? O lodeiro, na frente do rio, havia uma espécie de uma serra, um cordão feito com salgueiros, com os bimes. O que é que acontecia? A água nunca corria. Entrava com uma certa e saía também muito lentamente. E ficava ali o fundo, o lodeiro, por isso é que chama lodeiro. Isto é uma arte de hidráulica, principalmente, eles não estudaram isso, é um conhecimento empírico. Pois também é os instrumentos que havia para a pesca. Os covons, as guilritas, que é umas coisas feitas também em vima, que se põe na corrente da água, no canejo da roda, naquelas rodas onde havia uma roda, lá estava sempre também uma galerita, que o peixe entra e não consegue sair, não consegue dar a volta. Continuem. Para as lampreias, não sei como é que eles caçavam as lampreias, acho que era à mão. Eu lembro que as lampreias e os elos são muito escorregadios, e o que é que eles faziam? Uma folha de figueira. Não. Ah, sim, sempre foi. Uma folhinha de lixo. É, era o que se utilizava mesmo aqui na... Porque como aquilo é áspero. É. É áspero. Da, não é lisa. Era o herói. Era, eu lembro quando... Mas era escorrega aquilo. Eu lembro quando... eu ia à pesca. Eu via os outros pescar, que eu nunca tive paciência para a pesca. Era, utilizavam para apanhar o peixe, que era para não escorregar, eram as folhas de figueira. Exatamente, porque aquilo é áspero. É. É uma lixa, uma lixa. É, é muito engraçado esta. Pois é, Dimitri. Grande conversa, cara. Isto aqui não, dava até nada, amanhã. Não tem nada de extraordinário. É. Não, mas é, agora nós temos aqui uma região, pá, que... Os melhores, fez muita gente embora. E ainda hoje vão, não é? As pessoas mais ativas vão-se embora. E regressam já... certa idade, depois bem, fazem cá uma casa, perderam a cultura deles, nós, há famílias que foram completamente, foram-se embora, isto é uma tragédia, nós pensamos que isto representa muito, a imigração nunca, é às vezes não custa, porque as pessoas não entendem, não traz nada de bom, talvez nos anos 60 as pessoas viviam muito mal, mas quando isto começou o nível de vida a subir, deviam ter regressado, mas não, isto não aconteceu. Hoje temos o contrário, hoje são os estrangeiros que vêm para cá. Exatamente, mas vêm para cá porque isto é interessante. Não, mas o mais curioso é que eu falo, por exemplo, com os ingleses que ali nos enchamos, mas como é que os portugueses saem daqui? Não, na Europa não há assim muitos e curiosamente eles gostam da nossa comida, gostam das nossas coisas. E é curioso.